Panorama Agrícola para 16 de maio de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quinta-feira de lua nova, 16 de maio de 2013. Estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: pode tomar o mate que os micróbios são da casa. Na dica de hoje, use orégano, saiba por quê. Na entrevista, pesquisa com fungos pode ajudar a agricultura a baixar custo de produção. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre carne bovina de qualidade. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, sempre que possível, use orégano no tempero da sua comida. O orégano é um antiespasmódico, reduz a formação de gases. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com o presidente da EPAGRE, Luiz Admir Resman, e hoje o assunto gira em torno de pesquisas e os benefícios dos trabalhos da EPAGRE para a comunidade, começando com a questão de pesquisa com fungos. Como se dá isso, presidente? É uma satisfação nós que estamos terminando mais um ciclo de produção em Santa Catarina, muito interessante, onde a produtividade foi muito boa, as safras foram melhor ainda, e isso nos dá um oxigênio e nos dá uma boa visão do rural, do meio rural, para toda Santa Catarina. E como você mesmo frisou, nós estamos agora, já há mais de um ano, estamos trabalhando com alguns fungos para otimizar a questão do nitrogênio, ou seja, minimizar o uso do nitrogênio nas lavouras. Nós temos experiências já muito fortes no Brasil afora, principalmente no milho, na soja e no café. E agora nós estamos, através da Estação Experimental de Lages e Estação Experimental de Tuporanga, nós estamos buscando maior conhecimento para a aplicação desses fungos. São 6 variedades de fungos que estão na linha de pesquisa. É uma parceria com a FURB de Blumenau, a Universidade de Blumenau, onde nós estamos buscando a aplicabilidade, procurar aplicar na cebola, nas lavouras de cebola, nas lavouras de maçã, ou seja, interessa muito a região lá de Fraiburgo, Caçador, São Joaquim, Lages, interessa muito a região da cebola, de Ituporanga e o Alto Vale do Itajaí, como também estamos buscando uma pesquisa muito forte na aplicabilidade também na questão da videira, ou seja, em toda a produção de uvas, que é muito forte em toda a região ali do meio oeste. Então, a gente está imaginando, já visto que já aconteceu isso nessas culturas que eu já citei, que a Embrapa já desenvolveu, e agora nós estamos vendo a aplicabilidade nessas novas culturas. Com certeza absoluta, uma vez nós usando esses inoculantes, ou seja, nós botando esse fungo junto nos inoculantes, nós haveremos de diminuir muito, muito mesmo a questão da aplicação de ureia, ou seja, o nitrogênio. E isso vai resultar num menor custo de produção para o produtor. Quem produz maçã, quem produz cebola, quem produz milho, sabe o quanto custa a questão de uma saca de ureia. E nós teremos isso muito fortemente agora, com essa ação de pesquisa muito forte que estamos desenvolvendo na Estação Experimental de Lages. Um outro assunto, presidente, diz respeito ao trabalho que a EPAGRE-SIRAM faz junto com a Agência Nacional de Águas, de monitoramento de barragens. Esse monitoramento tem qual objetivo, presidente? Tem dois grandes objetivos. O primeiro, auxiliar na agricultura com uma informação de quanto está chovendo, qual é a temperatura, qual é a umidade relativa do ar, e essas informações estão já disponíveis, estão em testes aqui no EPAGRE-SIRã. E a outra aplicabilidade maior ainda e com maior resultado, principalmente para o meio urbano, que é a questão das barragens, ou seja, ter maior informações sobre a barragem. Lembro muito bem que o episódio que aconteceu em Mirindoce, onde a prefeita, na época, foi avisada que tinha uma tromba da água para o lado de cima do município. E ela conseguiu avisar um por um na cidade. Todos saíram da cidade e inundou a cidade com mais de 3 metros de altura de água. E foi lá, graças a essa ação, que nós não tivemos nem um óbito. Então, esse monitoramento, nós estamos em fase final. Nós buscamos uma parceria, como você colocou, com a Agência Nacional de Águas, em Brasília, através de um convênio, onde nós estamos montando a nossa sala de situação, que é uma sala que vai se replicar lá na Defesa Civil, é uma sala que vai se replicar lá no gabinete do governador, é uma sala que pode se replicar lá na Prefeitura Municipal do Rio do Sul, de Tuporanga, de Itaió, enfim, todas as prefeituras que tiverem interesse nessas informações. Nós estamos em fase final e certamente nos próximos 15, 20 dias estaremos oficializando e entregando oficialmente essa sala de situação, que vai ajudar em muito, principalmente o meio urbano, a ter resposta. E nós, da agricultura, também ter informações mais precisas, mais consistentes de o que fazer e quando fazer na agricultura. Porque é aquela velha história, quando está chovendo está tudo bem, quando vem a estiagem, e daí? Quais informações que a gente tem? Então nós precisamos desses dados para cada vez mais repassar essa informação para o nosso agricultor. Perfeito. Agradecemos então ao presidente EPAGRE, Luiz Admir Resman, por essa entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos e um bom café a todos. Fique ligado no Panorama Regional. Carne bovina de qualidade. Depois de conferir a aceitação do consumidor da carne verde, os 15 associados do projeto de produção integrada dos campos das tropas querem atrair mais criadores e ampliar a produção. O projeto pretende ampliar os produtores que produzem a carne, mas o foco é, além, né, de atender o mercado, se pensar muito em qualidade do produto. Também visa organizar a cadeia produtiva da carne bovina, reduzindo custos e elevando a produção dentro da propriedade. Além de validar a norma técnica específica para a produção integrada da bovinocultura de corte junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e buscar, então, a certificação, conforme sempre tem comentado a coordenadora desse projeto, que é a médica veterinária Caroline Ramos Ribeiro. Mais saborosa, saudável e macia, a carne verde que é produzida nos municípios aqui da região da Serrana Catarinense ganha aos poucos o paladar do consumidor. O nome carne verde é porque o gado consome somente pasto, então é produção em cima de pastagem. Esse tipo de carne tem grande teor de ômega 3, que é um nutriente encontrado então nos peixes oceânicos e essencial para o ser humano. As raças utilizadas no projeto são principalmente as britânicas, né? São Angus, Devon, Hereford e seus cruzamentos industriais, que possuem grande índice de gordura intramuscular, contribuindo então para a maciez e sabor. Os primeiros animais abatidos obtiveram entre 480 a 500 quilos, né, de peso vivo, com uma idade em torno de 18 meses de idade. Essa organização, né, que estão participando, aí, essa associação de 15 associados, é um caminho, é o começo para se conseguir um importante mercado aí, com qualidade de carne. E espera-se que isso aí, né, não fiquem só nos 12 municípios aqui na região, mas que atinjam os 18 municípios aqui da região da Munes, também a nossa, meio oeste, onde tem potencial, né? Aquela região também, Tubarão, ali, o Vale do Itajaí, que se consuma, então, e que se tenha uma carne de a ofertar no mercado, uma carne de qualidade de bons vinos. Hamilton Weber Xavier, Chicão, é para a região de Lázaro, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.